Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Atenção! Este podcast agora conta com a robotização do Google. O Google gosta de jogos e diversão. Quem não gostou, por favor, engasgue com um peru na garganta. Vai se fuder. Muito obrigado. E nessa semana estamos todos reunidos aqui para falar sobre o terreno onde os bem-aventurados sem apoio financeiro das publicadoras caminham diariamente, os jogos indies. Pedofilia. Pra quem não... Incesto, zoofilia, necrofilia. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Nitrimil. Puta que me pariu. Coprofilia. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Nitrimil. E essa semana aqui com a gente tem o Willaps. Parabéns aos formandos de engenharia de computação da UFRJ que se formaram agora em março de 2011. Que eles entraram no lugar lá da formatura. Música do Guile. Música do Guile. Puxado. Era puxado no Guile com o Sofada. Era machado com o Sofada. Não, porque eu não tinha passado pra eles ainda, dei mole. Boa. É, dei mole. O Mestre Splinter, que entrou ao som de Marcha Imperial. Esse sim, porra, merece respeito. Ah, olha lá. Mas tinha que ser Marcha Imperial Samba, né, cara? Que já disseram antes, nós estragamos um hino. Não, não foi a gente, foi o DJ lá, o Farofa. E o pessoal. A gente não tem nada disso. O pessoal fica reclamando do funk aí, cara. Funk não é modismo, funk é uma necessidade. É pra calar os gemidos que vivem nessa cidade. O funk não é modismo, é uma necessidade. É pra calar os gemidos que existem nessa cidade. Falar nisso, esse sábado agora, lá no Santos Futebol Clube, no Pinheiral, aqui no Rio de Janeiro, vai ter o Furacão 2000 e Avassaladores. Sério mesmo, porra, vai ser irado, mano. Tá sendo. O Senhor da Eternidade. Mestre, amigo. Grão mestre, amigo. Eu sou verdadeiro mestre aqui, cara. Mestre Splinter é um merda. Então grifa. Ah, não, mano. Não vou. Eu sou o cara Goodman todo semestre, cara. A galera jogou bem. Foi um bom jogo, entendeu? Só que o melhor venceu, né? O mestre venceu. O que, o Logan? Uhul! Acabei de zerar o problema com ele. Agora faltam mais 57 jogos na pista. Depois fala que eu acelero a tua voz e que tu fica que nem um robô aí. Acabei de zerar sua protocolo e os seus 57 finais iguais. Eu ia falar Kinder Aces. E o Killer Aces. Eu sou o único médico do Trauma Team que foi admitido mesmo tendo Parkinson. Ah, olha só, isso é mentira aí que a gente sabe o que tu falou, porque o Logan ia demorar pra subir, porque tu tava tratando a paciente, tava brincando de médico com a tua vizinha aí. Pega, tu é moleque piranha. Michael J. Fox. Dr. Michael porra, J. Fox. Porra, olha só, sem rir. Aí, apelou. Apelei, né, cara? De volta pro futuro. Apelou. Entra no DeLorean e volta pra te fazer a merda que fez agora. E nessa semana nós vamos focar fortemente em inovação. Vamos construir puzzles mirabolantes, mostrar que um jogo perfeito pode ser feito até mesmo sozinho. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Peraí, perfeito, forçou muita barra. Dá pra fazer, pô. Faz aí, começa aí agora. Vamos fazer, vai ser o projeto final. O jogo perfeito. Caraca, frase de impacto, né? fica tocando aí o tempo todo, não precisa nem colocar a música no fundo. Tá bonzão. Já é, então. Agora eu fiz a barba, deixei tipo barbicha e bigode, eu tô parecendo uma mãe latina agora, com meu cabelo grande, nossa senhora. Porra, teu cabelo grande, né? Tua altura, estatura inabalável também, né? 1,89m. Pega uma... Porra, agora de hoje em diante lá na PUC é um Deus nos acuda, cara. Pega um moleque, é uma desgraça. Caralho, moleque, Deus sério nos... mesmo? Porra, aí. Não. Porra, minha cachorra tá latindo aqui, o cara deve tá entregando gás aqui. Foda-se! Vamos ler os e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Primeiro e-mail vai ser lido pelo Senhor Eternidade, por favor, fica à vontade. Então beleza. Fala galera, aqui quem fala é o Asgard Killer. Estava ouvindo o podcast a respeito dos jogos do povão. E o Ninja Inimigo, eu me recusei a participar desse podcast. E o Ninja Inimigo chegou a citar um jogo de xadrez antigo para PC, onde as peças se moviam e batalhavam. Pô, esse jogo é clássico. Clássico. Dos primeiros jogos de PC que eu joguei, essa merda. Eu cheguei a jogar este jogo e o nome dele é Battle Chess. Esse jogo no modo Easy era quase impossível. Não, esse aqui é muito noob, né? Ah, porque não, moleque. No... Você que é o grão-mestre, amigo. É verdade, eu sou o grão-mestre. E no Hard, era uma máquina de destruição, tá? Isso você tem razão. No Hard era uma máquina de destruição mesmo. Eu lembro que quando pequeno, só ganhei do PC uma vez. Cara, eu lembro que era irado aqui, a torre se levantava e virava um monstro. Era muito irado isso. Pô, é muito foda. Eu tinha que fazer um remake desse jogo. É. Só que pornografia. Deve Porn, ter. É. Battle Checks XXX. Battle Sex. Ele disse que comprou um PSP. E me deparei novamente com um problema que eu já tentava com o meu Wii. A compra de jogos no Brasil é abusiva, pois os preços são muito altos. Eu concordo com o senhor. A solução que eu encontrei, fora as lojas de pequeno parte do Brasil que importam jogos, foi importar eu mesmo. Eu posso citar lojas como a Starland, sim, muito boa a Starland. E a PlayAsia? O preço da Starland e da PlayAsia aqui não costuma ter promoção. Na PlayAsia até costuma, na Starland quase nunca. O negócio mas o negócio é Shoptour. Só que o problema é que Shoptour só dá pra comprar jogos de PS3, né, cara? É só PS3. Tem bloco de região. Mas enfim, comprei já vários jogos e nunca tive problemas. Gostaria que vocês citassem assim como compra um jogo pra seus amados consoles. Bom, já citei, Shoptour for the win. Shoptour e amigos que viajam. E você quando viaja. Até porque a gente é sonista, né? Então a gente tá cagando. A gente é sonista, tô cagando. A galera que é Xbox e sofre com region block. Então, cara, essa galera que compra videogame que tem region block, tem mais é que se fuder mesmo. Vai aprender a ser homem e compra porra do PS3. PS, só por causa do Ninja Inimigo, fiquei com vontade de jogar Kingdom Hearts. Nossa, cara. Comentário gay, cara. Bom, vou deixar quieto. PS2, nunca tive um aí, XP. Aí começa, né? Começa as piadinhas. Não tenho também XP. Cara, já fizeram essa piada antes. O podcast de vocês é muito foda. Foda. Às vezes eu tô rindo como um mongol no ônibus quando ouço ele. Que bom que você se diverte, cara. Que bom. Cara, mas cuidado de ficar rindo que tem um mongol no ônibus, cara. Cuidado. Isso aí é perigoso. Depende pra onde você tá indo. Depende pra onde você tá indo. Cara, mas se você tiver com PSP na mão, aí tá dando mole pra caralho. Tá dando mole. Tá mole, muito mole. Ótimo. Meu nick antigamente era traficante de miojo, hoje é só F. Melo. Ele diz aqui, eu confesso que já desisti de relacionar vozes aos nomes. Por nunca ter visto nenhum de vocês, só ter ouvido as vozes, minha mente cria algumas imagens de como vocês seriam. O Ninja Inimigo é um gordo nerd, mas que tem uma namorada barra esposa muito gata, com todo o respeito. Perfeito, cara. Perfeito. Quer dizer, a namorada dele não é gata. Não é gata. Mas, ele é, mas levando em consideração como ele é gordo e nojento, aí é... E careca. E careca, meu bom. Suado. O Ilapso é um magrelo, agitado e frenético. É, só que ele é judeu e O Mestre Splinter é o grande sabedor da porra toda. Sempre lembro do rato bigoduro das Tartarugas Ninja. É, não, nessa tu passou longe pra caralho. Passou longe, acho que deve ser o cara que menos sabe da porra toda. Que isso, coitado. Eu não consigo mais reconhecer e não me recordo nele nos últimos episódios. O Senhor da Eternidade. Senhor. Que a apresentação sempre é uma voz grossa, quase slow motion, fadaralho. Eu sempre morria de rir com aquilo. Não morre mais, porque falou que você não participa mais. Tá te trolando aqui. Não, eu acho que deve participar, ele deve achar que eu sou o Mestre Splinter, sabe? Provavelmente, né? E tem a garota que hora ou outra aparece por aí. A garota. É uma garota só. Tipo, várias. Tipo as 6 garotas. Condensou em uma só. As Spice Girls todas em uma só. Sempre faz comentários muito bons. Não pense que é machismo meu, mas é um orgulho tão grande ouvir barra ver uma mulher conversando sobre jogos de uma forma tão tranquila como ela faz. Minha namorada nunca joga comigo, apesar de jogar Tekken com um priminho de 6 anos. Caralho, cara. Ela joga Tekken com o priminho, mas não joga com você, contigo, cara. Tem que ver. Ah, ó, aposto que você não dá desafio pra ela no Tekken, cara. É. O priminho dela deve, dar, deve ser mais pro que tu. Fica ligado que o priminho dela vai crescer, cara. Fica ligado aí. Eu nunca fui muito fã de Tekken e Mortal Kombat por serem jogos muito lentos. Mentira. Assim, é, também não entendi, mas tudo bem. Assim como o Street Fighter 4 ficou, mas curti muito o Marvel's Capcom 13 e agora até me aventuro às vezes. Por conta do assunto de Heavy Rain no episódio 30, não lembro quem comentou, me animei tanto com o jogo, já tinha muita vontade de jogar, mas aumentou que eu comprei um PlayStation 3 só pra jogar. Aliás, não é só, mas também é. Não é só, mas também é. Não é só, mas também é. Acabei me empolgando e agora também tenho o Gran Turismo 5 e o God of War Collection para zerar, barra platinar, barra relembrar o 1, zerar de uma vez por todas o 2 e finalmente fechar a porra toda com o 3 que tanto comendo por aí, esses fallboys malditos do inferno do Cafofo Doido dos Alpes do Malásia. Gostaria que soubessem do meu apreço por todos vocês e principalmente pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns. Nossa. Ao trabalho magnífico que me alegra toda semana e principalmente a caminho do meu trabalho em uma loja de games em Brasília, onde moro. Um abraço a todos. Um abraço a você, traficante de miojo barra F Melo, Brasil. Cara, cara, você tinha razão, a gente é formador de opinião, cara. A gente fez comprar um PS3 e eu nunca tive dúvida disso, cara. Eu nunca tive dúvida disso. Inclusive, você que está ouvindo agora, se você tem um Xbox 360, jogue fora e compre o PlayStation 3, tá certo? E manda o seu e-mail aí quando você tiver trocado e fala pra gente que foi por causa da gente que você trocou, já é? E vê, assiste o Blu-ray também. Pra acabar essa confusão aí de quem é aí das vozes, a gente vai postar uma foto da galera aí pro pessoal ter uma noção visual de quem é quem. Vai na fé aí, senhor. Dá corda antes, cara. Agora tem que dar corda. Eu tô com a corda, agora. Eu tô com uma corda bem escrota aqui. Deixa eu ver se é uma corda de coisa. Pronto, tá bem escroto. Meio de coiote. E aí, malucos do Baixa Frente Soco. Certo. Gosto muito de RTS e já joguei vários, dos mais antigos aos mais novos. Certo. Command & Conquer, Dune, Incesto. Age of Empires, Age of Incesto, Warcraft, Ruse and War são apenas alguns dos títulos que me lembro agora. Porém, nunca joguei StarCraft. É tipo todos os RTS, menos o StarCraft, né? Beleza, tudo bem, eu perdoo. O Warcraft era muito bom também. É, depois do cast, eu fiquei interessado em jogar. Olha lá, cara. Mandou pneu. Fala, porra, meu irmão. Aí, tu vai ter que ganhar um rake aqui da Blizzard, né? Porra. Tem que ser, né? Tem que ser. Porra, fudeu. Fazendo propaganda de graça aqui. Porra, de graça. Vou comprando um jogo. Olha lá, Heavy Rain. A gente já conseguiu uma. Heavy Rain. Heavy Rain. Sony também. Sony. Aí, um PlayStation. Cadê meu dinheiro, porra? Cadê meu dinheiro? Tem que ver isso aí. Porra, incesto. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o jogo com relação ao preço. Vale a pena comprar a versão temporária e mais barata do jogo ou é melhor comprar a versão full de uma vez? Cara, levando em consideração que você nunca jogou, acho que é melhor você comprar a versão barata, né, cara? Eu comprei a versão full, mas é porque eu já tinha jogado o beta e falei, pô, maneiro esse jogo, vou comprar. Pelo menos. Tipo, eu joguei aqui mais que 6 meses. Inclusive, tô jogando aí mais 6 meses, mas... É, jogou 3 vezes, né, nos 6 meses, mas tá jogando mais 6 meses. Ah, tô jogando mais 6 meses. E é grão-mestre, amigo. Grão-mestre, amigo. Amigo. Mas então, eu acho que você devia comprar a versão barata, porque é barato pra caralho. É, tipo, agora tem versão de 2 meses, sei lá, que é tipo R$10, sei lá. R$10. Papo assim. Aí, pô, vale a pena sempre, né? Falou, malucos, vocês são fodas. Muito obrigado pelo seu e-mail, senhor Coyote. Somos foda. Sou foda. Meio show esse Sonic CS, hein? Tem que trabalhar nisso. Participa da promoção lá do Girls of War que você ganha uma licença temporária. Acesse o site delas lá e vê. O último acorde aí. Não, não vou dar acorde porra nenhuma. Ah, cara, o acorde aí é meio de mulher, cara. Seja educado. Tá bom. Já é meio de mulher, então vou fazer um acorde. Peraí, deixa eu desligar a edição aqui. Vou fazer um acorde com o nona aqui. Ah, você é marrone esse acorde. Porra aí, pega a mulher esse acorde, hein. Esse aqui é o e-mail da Toelha Pirata. Olá, pessoas do Baixo Frente Soco, Smiley. Como vocês falaram do Nintendo 3DS no podcast passado, resolvi mandar esse e-mail pra vocês. No começo dessa semana, estava andando feliz no metrô de Nova York. Aí, já começou a tirar onda. É foda, né, cara? É foda essa galera, cara. Quando uma moça feliz chamou eu e minha amiga coreana. Aí, tá vendo? Olha Porra, cara. Eu e minha coreana gostosa, lésbica. Que isso. Para experimentar o Nintendo 3DS. Óbvio que fomos lá. E como estava vazio, a tela deixou a gente ficar lá bastante tempo, e eu acabei jogando Ridge Racer 3D, divertidinho. Pra resumir, eu demorei um pouco pra me acostumar com 3D, achei estranho. Fiquei uns 15 minutos jogando, e quando eu acabei de jogar, no primeiro passo que eu dei, me senti muito tonto e quase trombei com um velhinho que estava do lado jogando um jogo submarino que eu não vi o nome. Tem que ver isso aí, hein? Tem que ver isso aí. A minha amiga não sentiu nada, não sei porquê. Ah, por isso que ela falou que a amiga dela era coreana, pra deixar explicado aqui. A sua amiga não sentiu nada, porque ela é coreana. Entendeu? Ela é coreana, pô, ela tá coreanos acostumada jogar nas condições porra. Mais absurdas. Exatamente. Enfim, quando eu estava saindo, na verdade, quando eu estava sendo expulsa, olhei pro lado e vi Super Street Fighter 4 3D. É quando você pensa NO! Eu morri. Raiva. Preferia mais jogar esse. Adoro o podcast, Smiley. Exclamação. Beijo pra vocês. Saudações aí pra Doelha Pirata de Scranton, Pensilvânia. Principalmente pra amiga coreana dela também. Pra amiga coreana dela também. É isso aí. É, esses foram os e-mails de hoje. só mandar um alô pra galerinha esperta naquela ferramenta que o Senhor da Eternidade adora, que é o Twister. Twister, é, Twister. Eu sou pro lá no Twister. Porra, tu é o grão mestre, moleque. Eu jogo Twister quase gostosa. Porra, na PUC. É isso aí. Na PUC. Tem várias aulas que a gente, tipo, que a aula é tipo brincar de Twister, tá ligado? É mesmo? Design é assim, cara. É design assim, né? Eu pensei, quanto é a tua mentalidade de design lá na PUC? Ah, cara, sei lá, é caro pra caralho. Mais caro pra caralho? Porra. Mas eu sou rica pra caralho, dá pra eu pagar. Vou fazer uns 6 meses de curso. Abraços aqui pro Alex _ WFF, Pablo Davi, Rafael Guibur, ele mandou aqui, @ Baixo Frente Soco, @ Melhores do Mundo, @ MRG _. É, não sei se já viram isso, uma entrevista com o Vitinho, vulgo Sou Foda. Entrevista com o Sou Foda. Nossa Senhora. Abraço pro Pesambarda e aqui o PM Espósito falou o seguinte: aí, Ninja Inimigo, modelação gráfica foi foda, hein? Meu Deus, ele mandou essa? Pior que ele realmente mandou essa. Ele mandou na hora que eu tava jogando Marvel's Capcom 3, não tava prestando atenção no podcast, mas modelagem gráfica é o correto. Então, isso conclui a leitura de e-mails. Mande seus e-mails para eugostodejogos, @baixofrentesoco.com. O Twitter é @baixofrentesoco. E acho que tem alguma outra forma de contato que eu não lembro qual é. Tem o site www.baixofrentesoco.com. Fecha com um acorde aí, garoto. Grão mestre. Pô, mas um acorde bolado ou um bolado, bolado, assim, com o ritmo assim. Porra, vou finalizar essa porra. Porra, Breno, não sei. Não, tá desafinado aqui. Tá desafinado? É, o cabo, não coopera. Tá desafinado, velho. Notícias! Agora vamos abrir as notícias com o quê? Com o quê? Um acorde. Porra, cara, não, tô de saco cheio de fazer acorde. Não, sacanagem. Mas, nossa, Senhor da Eternidade, sabe aquele jogo que você tá querendo comprar pra caralho? Duke Nukem, Forebs? Cara, eu só acredito vendo, tô te falando. Só acredita vendo, né? Então. Eu não tô criando nenhum tipo de expectativa. Não tem expectativa zero, né? O Cavaleiro de Ouro só toma um golpe uma vez, cara. E o golpe já foi dado com o StarCraft 2, né? Não, o golpe já foi dado com o Duke Nukem. Ah, com o próprio Duke Nukem. LOL, sim. Várias vezes, né? Ué, o StarCraft lançou, cara. Quando anunciaram, lançou. É verdade. Demorou, tipo, 3 anos e lançou. É que nem o Diablo 3, que já tá aí há 3 anos. Um pouco antes. Ô, caralho. Eu adoro comida gelada. Fecha a porta aí. Me pariu, velho. É, folhado de frango? Qual é o foda? Qual o foda? O foda é que tu não vai cortar. O produtor do jogo, lá da... Gearbox Software, seu barato. É, Gearbox, é. Porque já é a quarta empresa que tá desenvolvendo, já é a quarta que tá distribuindo e tá uma zona do caralho. Ele fez um vídeo lá tudo engraçadinho, falando: agora vai sair, porra, ninguém segura a gente. Porra, bota que aperta Brasil, bora, em maio vai sair Duke Nukem. Aí no fundo lá, passa um fudido lá contra a regra, lá faz nele e cola um cartaz assim: agora só em junho. E o maluco faz cara de merda. Senhor Eternidade, qual é a sua expectativa para Duke Nukem só no Forebs? Eu acho que vão adiantar, cara, a release pro dia 1º de abril. Ó, será que foi uma piada, assim, muito escrota, aí do nada. Será que o 1º de abril é uma terça-feira? Vamos ver. Não sei, tá ligado. 1º de abril é uma sexta-feira. E seria um golpe de marketing sensacional, hein? Seria sensacional. Eu faria isso. Porra, eu faria isso fácil. Falar, não, vou adiar de novo. Pra depois, já saiu, filho da puta! E aí, quem comprou na pré-venda já recebeu. Não, na verdade, eu ia botar, tipo, dia 1º de abril, eu ia botar, tipo, lançou, compra aqui, seu Duke Nukem. Ele ia achar que era troll, mas na verdade não, ia estar vendendo mesmo. Também pode ser isso. Também é genial. É genial demais. É genial demais. Outra coisa também, uma coisa muito foda que aconteceu recentemente. Coisa muito foda, muito foda. Coisa muito foda. Como diria o Foi a demonstração do Mortal Kombat. Mortal Kombat. Eu joguei. É muito bom, muito jogamos. Bom. Bacana. O seu veio em espanhol? Não, cara, meu veio normal. Pois é, o meu veio em espanhol. Por algum motivo, não entendi porquê, mas veio em espanhol. Pô, mandou bem pra caralho. Mandou irado, rapaz. Várias coisas não estão traduzidas. Pô, mas é maneiro, cara. A parada mais maneira que eu vi até agora no Mortal Kombat é que, tipo, a roupa da Milena, quando tu vai batendo, dando porrada nela, além dela ir sangrando e tal, vai, tipo, a calcinha dela meio que rasga, tá ligado? É rasgando, né? Isso é irado. O sutiã também. Aí você meio que fica sempre naquela expectativa de que vai aparecer uma mamiluzinha a qualquer momento, mas nunca aparece. Mas mesmo assim, pô, te deixa lá no teaser, né? No pau duro. É, né? Aquela máscara dela que esconde aquela boca de baraca dela não rasga, não, né? Rasga, lógico. Rasga, cara. Mas mostra a boca de baraca dela. Mostra aquele dentão sexy dela. Olha, que sensacional, que sensacional. Gostei dos ataques em raio-x, aquela coisa lá, Romeu Tem Que Morrer, aquele filme maneiro lá, irado, do Jet Li. Muito foda. Melhor filme do Jet Li. Top 5 do mundo. Top 5 do mundo, assim. Melhor que Poderoso Chefão. E saíram também os trailers aí do Kratos. Naruto, você viu? Vi, achei uma merda, caguei pra ele. Achou uma merda, cagou pra ele? Tá bom. Eu li hoje, não sei se é. Ainda não é uma notícia confirmada, mas vou falar assim mesmo, foda-se vocês. Eu li que não ia ter nenhum personagem pra Xbox, foda-se. É, mandaram essa foda-se. Mesmo. Cara, mandaram, mais um motivo foda-se. Pra você comprar PlayStation 3, né? É, só pra gente jogar com o Kratos. É que você vai jogar com o tipo pariu. O Mortal Kombat de PlayStation 3 vai ter um personagem a mais, que é o Kratos, que é o Senhor Fadão. É, na verdade, eu sou o Senhor Mestre, amigo. Ah, tu é o Senhor Mestre, amigo? Tá bom. É um mestre. E além disso, o Mortal Kombat já tá em pré-venda, vai sair acho que 19 de abril, dia do índio. Então, no dia do índio, você pode colocar o seu cocar na sua cabecinha. Ó, mas só pode. Só pode no, quando, logo que você comprar o jogo, só pode escolher o Night Wolf. Só pode escolher o Night Wolf, exatamente. No dia do índio, só vale jogar com o Night Wolf, o animality dele é frente-baixo, eu acho. Ou é frente-baixo-baixo, é muito fácil. Animality ainda existe? Animality, acho que não, mas se você jogar o 3 aí, vai ter. Você ganha o primeiro round, perde o segundo, depois você dá Mercy no terceiro, e aí quando você matar o cara, você pode fazer o animality. Aí o Night Wolf vira amateraço e faz come. No cara. Lembra dos animalites que tinham? O Cabal era um rinoceronte, só o esqueleto do rinoceronte. Aí falando isso, você já viu o Cabal no Mortal Kombat 9? Tá irado. Não vi. Tá muito maneiro. Tá bem mais maneiro que aquela aparência escrota dele no 3. É, com aquela máscara de olhão, maluco. É, não, ele tem uma máscara louca, mas tá mais maneiro. Se tivesse animality ainda, o Scorpion ia ser pinguim de novo? Ia rolar pinguim, essa porra? Cara. Ele era o escorpião, cara. Não, você cara, o escorpião era Shiva, cara. Porque no 3 não tinha o Scorpion. Tá viajando, cara. Quem tá viajando é você. No 3 não tinha o Scorpion. O 3 não tinha o Scorpion, eu tô falando do Ultimate depois. Faltou a ter, mas aí a Shiva já era o escorpião, o Scorpion era um pinguim. A Shiva era um escorpião, porra, aí, vê mas isso aí, cara. Mas depois disso era um escorpião, tipo, no 4 pra cima era um escorpião. Ah, no 4 eu já não sei porque, caguei pra essas porra de Quan Chi, Fujin, Raijin, caguei pra essas porra foda. Só jogava Mortal Kombat Legend, sei lá o que, Sub-Zero, aquele jogo irado, que tinha que apertar L2 pro Sub-Zero virar de lado, aquilo que era bom. Cara, sabe o que rolou outro dia, cara? Postei com meu amigo que o Scorpion não tinha teleporte point pra frente. Ele é aí, não tem. Não tem, nunca né? teve. Só que aí eu postei com o moleque. Aí o moleque chegou na casa dele e mostrou, tipo, uma versão aleatória de uma trilogy. O Scorpion dava teleporte point pra frente. Caralho. Demais, cara. É um hack louco assim? Não sei se é hack. Acho que é só uma versão funny que tem pra 64 que tem. 64. E aí tu teve que pagar o boquetinho. Peguei o boquete, né, cara? Caralho. Perdeu o toba à toa, assim, por causa de um teleporte pra frente. Opa, caralho. Por causa do teleporte dele pra frente, tu teve que dar pra trás, então. É. Jogos de Steam já tem até uma categoria. Jogos. Categoria. Categoria. Já tem uma categoria. No Jogos de Steam já tem até uma categoria lá. Jogos Steam. Catataro. Já tem o Catatal. Cataguruma, golpe judô. Ah, você é colmeia. Puta que pariu. Categoria Jogos Indies. Esse tipo de jogo já tomou uma forma no mercado que virou um gênero de jogo. Por que os jogos indies podem ser considerados um gênero hoje em dia? Não, na verdade, eu sou contra. Eu acho que não faz sentido nenhum. Gênero, mas, né? Tipo, não é um gênero, dependendo. É um gênero. Tipo de jogo. É uma categoria. É um fenômeno. É uma categoria. É um fenômeno. Ah, é uma categoria, mas eu acho que é assim. Eu acho errado, mas tudo bem. Por quê? Fala aí, então. No Steam tinha que estar escrito, sei lá, tipo, sei lá, Braid, por exemplo. Botava, sei lá, Platformer. E aí, tipo, entre parênteses, botava Indie. Sei lá. Mas na verdade, ele tem isso. Se eu não me engano, eu quer dizer, posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que... É, não, ele mostra vários tags. É, exatamente. Esses jogos são tagueados lá de múltiplas formas. Tem gente que procura esse tipo de jogo. Eu, por exemplo, não procuro esse jogo de plataforma, procuro esse jogo independente. Primeiro porque eles são mais baratos, eles vêm em pacotes. Depois porque eles são melhores que os da publicadora. Que os da publicadora são uma porrada de FPS vagabundo que não muda nada um pro outro. E esse jogo tá diferente pra caralho entre si. Mas vamos lá. Vem cá, uma coisa importante. Se você, mesmo, não tem tempo de jogar tudo, o que você gosta tanto dos pacotes? Eu? Você Eu? É aquela clássica pergunta pra dar tempo de pensar, assim. Ele não compra banana separada, ele compra o cacho. Então por que, que ele vai fazer diferente com jogos, porra? Mas ele compra outro cacho antes de acabar o primeiro cacho. Eu fui no mercado ontem. Tinha três bananas no cacho aqui em casa. Eu fui no mercado ontem, que eu fiz? Eu comprei banana. E tá aqui. Eu comprei cacho antes de terminar o anterior. E digo mais, tem duas aqui que já tô ficando podre, eu acho que eu vou jogar fora amanhã. Quantos ovos tem na sua geladeira, Max Splinter? Aqui. Não faço a menor ideia. Não tem só um, entendeu? É, esse é o ponto. Ah, entendi. Boa. Boa, moleque. Explicação científica, assim que eu gosto. Vamos Eles estão lá pra quando você precisar. O que é o termo indie? Indie não é um termo só referente aos jogos eletrônicos, não só a jogos de RPG, não só a jogos. Indie é um termo bem abrangente. Indie vem de alguma coisa que é independente. Jura? Nossa, você é muito inteligente. Cara, você quer ser meu amigo, cara? Patrocinado por senso comum. Indie também, é aquela categoria de automobilismo que tinha lá nos Estados Unidos. Ô, indie também são aqueles maus que andam pelados, tá ligado? É, desse é hippie, cara. Se o jogo usa uma banda que você já ouviu, então ele não é um jogo independente. É verdade, é verdade. Então eu tô ficando cada vez menos jogos independentes, né, cara? Porque todos esses jogos independentes botam a música daquele Moby agora, aquele cara. Aquele corpo lá de graça. Aí. É, e o cara fez um site aí e falou, usa essa porra que quiser aí. Se não for, se for independente, pode usar essa porra. Aí todo mundo pra filme agora, jogo, é tudo com a música desse maluco aí. Caraca. Interessante. Aquele cara aqui. Eu gosto de Moby, então tem que vou fazer ver, um jogo com essa música. Tem que ver isso aí pro meu projeto final. Tem que ver. Indie se aplica em lance de arte, né? E como videogames são considerados artes, assim como música... Porra nenhuma. Ah, não é nada. É uma discussão que nem é... Não é. Pensa. Ah! Músicos, produtores, artistas, eles ainda não têm contratos com algumas grandes formas de investimento e patrocínio, ou publicadora, distribuidora, gravadora, ou coisas assim. Eles lançam seus projetos independentemente. Isso significa que, normalmente, você vai ter menos recursos, mais limitações, provavelmente, na sua... da puta. Mais limitações na sua equipe e vai ter que fazer alguma coisa para as pessoas se interessarem por esses jogos. Então, para de falar, cara, eu quero interagir. Pô, é muito chato, cara. As pessoas querem falar e tu fica aí tagarelando, igual uma gazela saltitante. É, cara. Mulher pelada. Eu só tô tentando fechar a ideia que eu falei, mas beleza, vai. Deixa fechar, cara, deixa aberto. Incesto. É. Eu só falar, cara. Peraí, não é incesto, é incesto, caralho. Se eu tiver. Incesto é irado. Ai, se eu tiver necessariamente o jogo indie é um jogo de baixo orçamento, se eu tiver muito dinheiro e quiser fazer um jogo eu mesmo, tipo, com pessoas amadoras, não vai ser um jogo indie, apesar de ter bastante dinheiro. Eu falei a palavra normalmente, existem exceções. Ah, moleque, usou o combo da palavra normalmente. Isso é óbvio, pô. É o combo do provavelmente, possivelmente, né? geralmente. O combo dos advérbios malucos, né? Demorou, tirou minha dúvida. Então pode continuar agora. Como geralmente esses jogos são de baixo custo, como que você vai conseguir competir com os jogos grandes que estão aí no mercado? Com uma palavra: inovação. Os jogos indie se caracterizam muitas vezes por serem inovadores e trazerem novas formas de jogos, novas formas de jogabilidade, novas histórias, novas maneiras de se envolver com o jogo. Concordo? Da mesma forma que você tem Triple A's, FPS aos montes, porque desenvolver um jogo independente é um projeto de baixo custo, geralmente, e faz uso de ferramentas que já estão disponíveis no mercado a nenhum custo, e aí a gente fala de, sei lá, Game Maker, outras ferramentas que ou você pega a base de trial, ou isso. Aí que acontece. Tá metendo o dedo na ferida das pessoas. Mas você fica muito preso a um padrão, então não é à toa que você vê, pela facilidade, mas também pela ferramenta, muito jogo independente, 2D side-scroller, entendeu? Pega, tem um vídeo que eu acho fácil, né? Exatamente. Mas os melhores jogos, eles têm jogabilidade que inovam nesses 2D, entendeu? No side-scroll. Não, cara, os jogos 2D nem... Assim, você tem muita coisa que inova, mas tem muita coisa que fica no mesmo. Muita coisa mais que fica no mesmo. Mas esses jogos normalmente não fazem sucesso e pô. Não sei. Pega, tem um vídeo que eu acho muito bom, assim, muito bom, porque ele é muito divertido e muito interessante, muito variado, que é aquele 135 jogos independentes em 10 minutos. Tá no site do Pixel Prospector. É um vídeo muito maneiro, só que você vê que em 10 minutos, cara, de sei lá quantos jogos... de 135 jogos que o cara mostra, você tem, sei lá, acho que 70% disso é 2D side-scroller. Alguns, assim, gênios geniais, mas muitos você olha e você fala, cara, menos que tenha alguma sacada genial, pra mim isso aí só mudou o visual, entendeu? Entendi. Não tô desmerecendo jogos independentes, de maneira alguma. Eu tô muito mais pro lado indie que pro lado AAA, embora até eu ache... É porque você faz jogos independentes. É, exatamente, né? Porque tem uma publisher me bancando. Só que, assim, a inovação é uma característica inerente ao indie, porque o indie tem que se destacar de alguma forma, e não vai ser com o seu orçamento de milhões de dólares. Mas, também não é o que não existe mesmice no cenário indie. Mas vamos explicar como é que funciona esse negócio indie nos jogos. Muita gente não entende que não é, por exemplo, a Nintendo que faz os jogos dela, todos os jogos dela. Por exemplo, quando nós vamos falar sobre... Como é que é o nome? Caralho, esqueci o nome. Ai, tô muito colado. Metroid. O que acontece? Caralho, eu tô com meia hora pra lembrar. Caraca. De Metroid, cara. Sick demais, essa cocaína tá acabando com você, cara. Foi mal. Então, essa porra, sério. Tá. Ele não foi desenvolvido pela Nintendo. Ele foi desenvolvido pela Retro Studios. Mas a publicadora é a Nintendo. Então existem duas equipes aí que as pessoas às vezes nem conhecem. Muita gente nem sabe que existe essa Retro Studios. Mas a Retro Studios é de fora mesmo? Porque, por exemplo, a Sony, o Uncharted, quem fez foi o estúdio... Naughty Dog. É da Sony. Isso, não, a Naughty Dog. A Retro Studios, por exemplo, é First Party. E, por exemplo, tem Second Party. Golden Sun foi desenvolvido pela Camelot, mas lançado pela Nintendo, entendeu? É o seguinte, você tem o desenvolvedor e o publicador. O desenvolvedor é o filho da puta que fica lá escrevendo Void, Nulo, Return, não sei o quê. É o cara que mexe com código. O publicador é o cara que tem dinheiro no bolso pra cacete e que tá lidando com uma série de questões que ele faz, desde pesquisa de marketing até questões de logística do desenvolvimento, a publicidade da coisa, e às vezes é o cara que faz a encomenda. É como mais ou menos quando as pessoas estão fazendo filme, tem um monte de produtores lá e vamos fazer um filme baseado em não sei o quê. Aí encomenda um diretor que vai ser o filho da puta que vai fazer essa porra. E dá o dinheiro na mão dele. É um cara que ganha muito crédito pela obra. Normalmente, uma obra fica famosíssima por ter sido feito pelo autor, sei lá, Paulo Coelho. Foi feito o livro pelo Paulo Coelho, as pessoas, meu Deus. As pessoas não pensam que foi lançado pela editora Abril. No caso de publicadora, as pessoas pensam no nome da publicadora. Muitas pessoas nem conhecem as desenvolvedoras, que as desenvolvedoras são muitas vezes as autoras dos jogos. Pois é, você viu o novo jogo da EA? Exatamente. A EA é um ótimo exemplo. A EA é uma publicadora. Ela não desenvolve jogos, eu não sei. Ela já desenvolveu algum jogo? Eu acho que... Já, ela começou já fazendo jogos, mas até eles juntarem dinheiro e tudo, terem a parte maior, mais dedicada, né, à publicação, levou um tempo. Antes eles eram gente como a gente. Gente como a gente. Eu queria entender por que que isso não funciona no mundo dos jogos. Por que que hoje os desenvolvedores não são conhecidos como os autores da parada? E qual é o grande papel dos publicadores da decisão da história do jogo, da jogabilidade, ou se eles têm algum papel mesmo? Bom, pelo que eu sei, acho que tem duas coisas que já são, assim, interessantes de separar. A primeira delas é que eu vejo também o jogo, assim como o filme, como um projeto multiautoral. Raramente, assim como no caso do livro, você vai ter jogo feito por fulano. E aí, quando você tem um jogo feito por um cara, esse jogo geralmente fica famoso pelo nome daquela pessoa. Por exemplo, ninguém sabe que o Braid é da desenvolvedora Number None, porque a desenvolvedora Number None, na verdade, é a desenvolvedora do Jonathan Blow. Todo mundo sabe que Braid é do Jonathan Blow, entendeu? Então aí você tem um exemplo de um jogo que se aproxima muito mais dessa lógica autoral. Por outro lado, se você tem uma desenvolvedora com outros 200 funcionários que podem ser demitidos, recontratados, ou contratados por pessoas de fora, externos, sei lá, você é muito difícil você dar, conhecer aquele jogo pelo nome daquelas pessoas. Beleza, você conhece pela desenvolvedora. Só que aí entra a importância da publicadora. A publicadora geralmente também atua como uma produtora. Então ela também dá a visão geral do projeto, e ela que, porque ela que geralmente está com a grana para poder financiar aquele projeto, vai falar, ah não, isso vale, aquilo não vale. Ah, esse jogo tá ótimo na forma que vocês desenvolveram, mas a gente quer adequar mais pro público-alvo X, então vamos mudar esse negócio. Por causa dessa visão, digamos, coordenada pelo dinheiro, você acaba tendo um foco maior na decisão da publisher, porque é como se ela tivesse a última palavra. Se você for pegar o Amnesia da Dark Descent, por exemplo, ele é desenvolvido e distribuído pela Frictional Games, então já muda totalmente, porque não existe, não existem dois nomes pra separar, é tudo Frictional Games, entendeu? Como desenvolvedor e como distribuidora. Entendi. Na época do Atari, isso daí era mais fácil, você só tinha Atari fazendo jogo pra Atari, depois teve aquela galera que saiu, que formou a Activision, mas como os jogos eram mais simples, geralmente era uma equipe de uma, duas pessoas trabalhando, você tinha um reconhecimento do desenvolvedor como pessoa, ao invés de como estúdio, né? E tanto que nem todo mundo sabe, mas dá uma olhada na Wikipedia, você vê o Steve Jobs, ele trabalhou como game designer do Breakout. Caramba! Tem a Carol, não sei das quantas, o nome vai me fugir, que foi programadora do River Reid, uma das primeiras mulheres, assim, a trabalhar com jogos. Esses jogos mais famosos e mais antigos da Atari mesmo, eles têm... É, todos têm, né? Mas a gente repara mais nesse Pitfall, o River Raid, o Enduro, bem nome da pessoa, assim, é bem pouca gente, né? Naquela época era muito mais fácil e barato desenvolver um jogo também, né? Tanto é que... Não, era... Não, cara, era bem mais caro. Fácil eu não diria não, cara. Muito mais caro. Mas... Você tinha que ter computador. Primeiro você tinha que ter computador. Ah, sim, era a época ainda sopa, que... Assim, é. Eu posso estar falando, besteira, mas se foi tão caro assim, se era tão caro desenvolver jogo, como é que você tinha jogos sendo, tipo, feitos pela veia Quaker, pra poder promover o seu produto, porque tava todo mundo desenvolvendo o jogo? Não, mas aí já foi em 83, pô. É. Isso aí já é, Atari, já é, né? Um pouco mais... Não, mas aí isso começa um pouco antes. Na época era mais caro você ter o computador pra fazer o jogo. Você tinha que ter um computador, e naquela época isso não era barato. Computadores eram caros. Tem o pessoal aí que passeia pela internet aí, A crise dos videogames veio justamente porque o computador tava ficando mais barato. Eu tava ficando um pouquinho mais caro. A crise é porque as pessoas estão fazendo jogo muito ruim e fazendo péssimos planejamentos de logística, não sei o que, fez mais... Mandou prensar mais cartuchos de ET do que a Atari existia no mundo, essas coisas. Entendeu? E é, o computador tava quase no mesmo preço também. Ah, sim, o computador tava ficando barato. Você teve justamente isso do computador, que as pessoas até falavam, por que que eu vou ter um videogame se eu posso ter um computador que serve pra eu trabalhar e meu filho jogar? Exatamente. E tem uns palhaços que acham isso até hoje, né, cara? Incrível. É dessa época que eu tô falando. Nessa época, era mais barato fazer um jogo, era mais fácil. Então, surgiu muita gente pra fazer jogo. Cara, não fica falando essas coisas, cara. Por quê? Porque não é assim, cara. Hoje em dia, você tem ferramentas que facilitam muito sua vida na hora de desenvolver. Você não tinha essas ferramentas na época, era tudo código. Cara, naquela época não existia nem C++, cara. Existia, tá. Mas os jogos eram bem mais simples, tem que levar em consideração também. Os jogos até eram mais simples, mas eles eram mais simples porque não podiam ser mais complexos porque não tinha recurso pra se fazer. É, o hardware era muito bom pra isso. Você tinha toda aquela limitação de canal de áudio, máximo, acho que 2 canais de áudio que se permitia. A limitação de memória, os caras que programavam nessa época, os caras eram bons, cara, porque os caras programavam as coisas com complexidade ótima. Se olhar pra um desses Adver Games da Coca-Cola e falar, a Coca-Cola está desenvolvendo jogos. Não. A Nestlé, né, aquela linha fácil na Nestlé, tem magníficos jogos em seu website. A Colgate fazendo jogos voltados para o mercado da saúde. Eu tô imaginando agora, sei lá, como é que é um jogo pra Colgate. Será que eu tenho que pegar uma escova e passar no dente? Realmente, eu nunca vi um jogo Adver Game assim pra uma empresa de dental floss. É tipo um trauma center, sai com dentes. Exatamente. Um cara brasileiro até escreveu um artigo científico, publicou num congresso aí de saúde, que ele achou 20 jogos sérios relacionados à área da saúde bucal. Bom? Ele listava todos lá. São bons? Ah, sei lá, cara, acho que eu vou jogar. O jogo Adver Game, acho que ele é considerado bom se ele consegue espalhar a marca, que é pra isso que ele serve. Se ele tem gameplay ou não, ele não faz diferença contanto que a marca chegue ao cliente. Então você pode fazer um jogo vai espalhar a marca? Muito ruim, que ele vai ser tão ruim que vai todo mundo falar, caralho, que jogo ruim, mas vai espalhar a marca. Não é isso que acontece com o vídeo no YouTube? Isso, os virais do YouTube. É verdade. Estamos numa era em que o ruim vira bom de uma noite pro dia. É verdade, é verdade. Ah, passala! Mas te dizer uma parada, hoje em dia qualquer filme vira jogo, e isso não tem nada a ver com indie games, porque a maioria desses jogos são desenvolvidos por grandes produtoras. Mas se você pensar que há muito tempo atrás, quando lançou Underworld... Não. Há muito tempo atrás, está errado, mestre Splinter. Uhul! O jeito que se fala é há muito tempo. Ou muito tempo atrás. Porra, cara, você agora, cara. É o meu melhor aluno de todos os tempos, cara. Nunca ninguém aprendeu tão rápido. Mas, mestre, eu queria fazer um pedido pra SEGA. A SEGA tem que parar de matar as franquias de cinema que eu adoro. Caralho, cara, quando você falou cega, Iron Man. Eu entendi uma mulher cega. Sai do meu podcast, pô. Sai do meu podcast agora. Que porra foi essa? Não, mas. Cara, quando começava o Sonic, lá eu via cega. Aí ele, coitado. Até que eu vi escrito S. Tá, outra pessoa. O cara burro escreveu S. É tipo, a empresa é inteiramente fundamentada no conceito de humor negro, né? É, pra você ver, né? Cega em inglês é com S? É, mas até hoje, caraca, vamos fazer um jogo do Homem de Ferro e tal. Aí vem aquela máxima do humor negro. O jogador vai pegar aquela porra e vai tacar na parede de tão puto que ele fica. O jogo do Iron Man que eu joguei pra DS era um jogo de nave, sério, não tô brincando. Era um jogo de nave. Você controlava o Iron Man atirando. Por que que eu puxei esse assunto dos do jogos de... Porque você é babaca. Porque você roubou um tema que a gente vai falar aí. Não, mas é justamente... A gente não vai falar sobre isso porque a maioria dos jogos não são indie. Mas, antes, quando lançou o filme lá dos lobisomens e dos vampiros que tinha Kate Beckinsale toda gostosa, no site tinha um game. Um gamezinho bem simples, que era tipo um FPS, um CSzinho, onde você jogava com lobisomens ou com vampiros. A parada era muito... Muito underground, assim. Mas eu lembro que durante... Sei é lá, que é Underworld o nome do jogo. A mesma praça. Mas durante os 2 meses, cara, eu lembro quem jogou comigo isso. Não sei se o Comandante Cobra jogou, mas eu sei que durante um tempinho esse jogo era na época da FB do CS, né? A galera, porra, foi caiu dentro do jogo, ficou jogando 2 meses direto, várias lutinhas 3x3 e 2x2. E o jogo era muito tosco, era um advertising game. Ou seja, não necessariamente advertising game, ele é um jogo ruim. E não, eu já vi, pelo menos, um exemplo de jogo bom. Alguém já jogou um advertising game bom? Eu nunca joguei nenhum dessas merdas. Ele é true, cara. Ele é true. Eu, assim, nunca tive amor pelos advergames, mas eu confesso que... Eu ouvi, nunca fiz amor com... eu nunca fiz amor com advergames. Nem ao som de advergames. Mas eu me diverti bastante, ou pelo menos, quer dizer, me diverti bastante é exagero. Mas eu fiquei impressionado com o nível de advergame do Laka Game Show em comparação com todos os outros que eu vi por aí. É, pelo menos era um troço melhor polido em Unity. É brasileiro até, do... Tá falando aquele do vôlei? Tinha um do vôlei que é... É, na verdade é o do Laka, mas o do vôlei também é bem feito, que é da mesma empresa, que é a Aquiles. Ah, esse do vôlei eu sei qual é. É o da Olympus, não é? Esse eu sei qual é. Exatamente. São exemplos de advergames. É, uma coisa que você não sabia é que o Inception também tinha um advergame. Era o próprio filme, né? Sim. Não, parabéns, é exatamente ele realmente isso. Tinha, mas... É, cara, Jogos Mortais é um grande advergame. Não é? This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. Eu falei que os jogos indies de sucesso normalmente se caracterizam por um fator inovador, por uma coisa que destaca eles dos demais jogos e traz a vontade do jogador de comprar aquele jogo e jogar e experimentar dentre altas produções que tem em estoque nas lojas. E se você não quiser, se quiser comprar e não jogar também, você pode guardar no seu grande pacote. Desde de jogos. Que seja com o dinheiro dos outros. Além desse negócio da inovação, a inovação é um fator importante para qualquer coisa, qualquer atividade humana na vida, até o sexo. Não pode deixar de esquecer de falar que distribuição digital é um negócio muito importante, porque se você tiver o seu jogo lá bonito pra caralho, perfeito, mas você não tiver como mostrar às pessoas, você vai ter só um pedacinho de ouro de 8 quilates guardado na gaveta pra ninguém ver. Sim, a internet foi um fator crucial pra grande difusão desse tipo de jogo. É verdade. Em relação à inovação e a característica, isso tá bem ligado com o pessoal independente, tem o rapaz aqui da qual é aquela empresa? Da Starbreeze, porque é Starbreeze Studio, sei lá, o galera que desenvolveu esse jogo do Darkness aí que o Logan tá jogando. Que é, aquele do Vin Diesel também, o Escape from Butcher. É, o Batalha de... Não sei o que era, Riddick, né? É. Isso, Crônicas de Riddick. Crônicas de Riddick. E ele disse o seguinte, ele deu uma entrevista pra algum lugar que eu não lembro agora qual é, e é um jornal aí do Reino Unido, é Johan Christensen, o nome do cara. Ele disse a seguinte frase, a proximidade excessiva entre os desenvolvedores independentes e as publicadoras pode afetar a qualidade e o desenvolvimento dos jogos, porque os desenvolvedores independentes serão sempre mais criativos. Essa palavra aí, ele arriscou, ele mandou um serão sempre. Sempre. Ele arriscou. Dono da verdade. Mas a verdade é que o desenvolvedor independente tem a inovação como uma arma muito importante na luta dele de entrar no ramo de jogos. Porque ele tá competindo com coisas assim, que tem muito dinheiro. E onde botam muito dinheiro, cara, é muito difícil dar errado. Você vê que não necessariamente... Olha que não, eles conseguem. É, tá muito enganado. É muito difícil você apostar em alguma coisa que possa dar errado. Eles querem apostar uma coisa que dê certo. Novamente, eu disse que normalmente quando se investe muito dinheiro dá certo. Existem exceções. Tem muito mais jogo ruim do que jogo bom na indústria AAA, como diz o Keio Luna. Por exemplo, na pilha AAA. Depende, cara, porque você pode considerar qualquer produtor independente um jogo indie. Então, se eu fizer agora um jogo de merda no RPG Maker e botar na internet, é um jogo indie. É verdade, isso é verdade. Então, eu acho que falta uma classificação direito pra você definir o que é indie, que virou um grande saco de... sei lá, qual que era a expressão, saco? Enfim, virou uma grande batalha. Virou uma escrotice. Uma grande escrotice. Você vai pra música, por exemplo, você vê a música alternativa, que o pessoal chama de indie. Tem tanta coisa ali que você fala, porra, cara, o cara tá misturando uma bosta. Coisa, né, cara? Porra, é cabelo vermelho, com roupa não sei o quê, com tênis All-Star verde, é uma borrada de merda junta, maluco. Sepultura foi por muito tempo uma banda independente e as pessoas não sabem, por exemplo. Sepultura começou sem selo de boa, assim? Não, eu não sei dizer se ela começou, mas quando eu fui no show deles, eles eram independentes. Ah, até você se render a um selo, porque você fala, porra, é mais fácil vender disco, é mais fácil conseguir show. Mas aí é que tá, será que hoje em dia vale tanto a pena? É um mercado delicado que a gente vai entrar de música que não é o foco, mas você tem que pensar que pode ser a mesma coisa para as publicadoras, entendeu? Será que você pensar e você tem uma ideia ótima de fazer um joguinho pro iPhone, que vai andar, que vai mexer legal com acelerômetro e tem um negócio que... Um negócio! As pessoas vão se interessar que eu vou vender a $5 na App Store, posso ficar rico, posso ganhar muito dinheiro em cima disso, por uma boa ideia que eu tive e gastei o meu tempo, não muito, não tenho muita equipe, e fiz um jogo foda, entendeu? Quer ver uma coisa que eu acho que chama muita atenção em relação ao orçamento? A gente sabe que quando você tem uma publisher, você tem muita grana de investidores pra poder aplicar no jogo. Só que não é só o desenvolvimento do jogo, eu acho que uma coisa que faz uma diferença absurda é marketing. E tipo, o jogo pode ser horrível, o jogo pode ser excelente. Se você não tiver marketing, raramente você vai ter uma quantidade muito grande de pessoas jogando. Nesse sentido, a internet ajuda muito os independentes. Mas ainda assim, eu acho que o marketing faz toda a diferença. Quando você vê uma, sei lá, uma propaganda de StarCraft 2 no elevador, entendeu? Tipo, você pensa, peraí, estão querendo difundir esse produto aqui pelo Brasil. Eu acho que muita gente que não se ligaria em outros jogos vai se ligar necessariamente no StarCraft, entendeu? Até então... a gente ganhou o demo do StarCraft agora, né? Olha lá. Era um jogo que acho que eles não queriam fazer um demo, queriam deixar o pessoal comprar, pelo menos assim, por muito tempo não teve, e agora foi bem divulgado na internet que você tinha o demo do StarCraft 2 em português. Baixem, joguem X fases e depois comprem o jogo, se gostarem. Isso também é um modelo de negócio muito interessante, cara, porque o demo é uma das coisas que mais incentiva a pessoa a comprar o jogo. Se você tem... O demo é foda, né, cara? Jogo é coisa do capeta mesmo, moleque. O que você tá fazendo? Você já tá agradando o Satanás também! Rafi! Quando o pai vem aqui, você fica fazendo o quê? Você fica dando ousadia pra ele! E aí? E aí? Você não tá ganhando Satanás? Você não tá junto com ele? Vem que o pastor falava essa porra. Se tu tem bala na agulha pra falar que teu jogo é bom, bota um demo pra pessoa baixar e ver que o jogo é bom mesmo. Ou... Cara, se é ruim, não faz um demo. Não, mas... Ou, se o jogo pode não ser tão bom, mas tem um fator viciante tão alto, você bota aquele demozinho assim, do tipo... Quando você terminar esse demo, você vai estar viciado e... Você dá... Vários jogos eu comprei por causa disso. A primeira é um de Final Fantasy, é um Tower Defense meio escroto de Final Fantasy, que eu tipo, foi jogar demo de bobeira, assim, tipo Crystal Defender, sei lá. Jogar demo de bobeira, cara, moleque, eu passei a primeira fase, fiquei viciado na parada e comprei imediatamente o jogo. Isso, o Senhor da Eternidade tá falando do iPhone, né, que tem muito jogo ali que tem a versão light, Angry Birds é um exemplo, que você baixa, joga, vê as melhores fases iniciais, assim, e aí você fica incentivado a comprar. Mas parece que isso daí tinha sido um modelo que foi abandonado na indústria, que agora você só tem acesso ao demo, que eles estão dizendo agora que é beta, né? Só você ali no terreiro da esquina ali, que chama ele rapidinho. Você só consegue acesso a uma versão antes da final se você fizer a pré-compra. Caraca, então, tem faz sentido pra mim. Você compra o jogo, mas aí você pode jogar um pouquinho antes. Não, isso é idiota. Não faz sentido. É mais pra multiplayer, né? Pra servidor multiplayer, pra nego já começar a ganhar ponto antes. Hoje em dia tem muito essa coisa do seu primeiro, entendeu? Ah, eu vi primeiro o filme que você... Ah, eu joguei primeiro, eu fui primeiro a comentar naquele tópico. Eu joguei Mortal Kombat e Mestre Splinter não jogou. Mas aí eu sacaneio mesmo. E jogaram o demo do Diablo? Diablo 1? Diablo. Demo do Diablo. Do cabelo. Vamos exorcizar esse podcast. Matar um urubu aqui, vambora. Believe me. Mas vamos deixar bem claro que pelo jogo ter um fator de orçamento limitado, ele não significa que vai ser um jogo feio ou um jogo mal produzido. Normalmente, a escala do pouco investimento pode ser em mais pessoas pra trabalhar, mas às vezes você não tem uma equipe muito grande, ou mais tempo pra desenvolver. Mas, por exemplo, jogos como Limbo mostram que podem ser muito bonitos e simples ao mesmo tempo. É o Braid, cara. O Braid é feito por uma pessoa, um ser humano, um homem com cromossomo XY, contrário do que o Logan fez o jogo todo. Tá, vamos lá. Ah, desculpa, você termina aí, é lá pra que eu falo. Não, já falei. Ah, tá. Não sei quanto dinheiro ele gastou. Eu não sei o que ele gastou. Se eu não me engano, o Jonathan Blow economizou algo em torno de $200,000. Além disso, as músicas não são dele, são licenciadas. Ele pegou de um site de que licencia músicas. E não tem nada de errado, o cara não precisa ser compositor pra fazer um jogo. E a trilha é muito boa. A trilha de Braid é muito boa. Não, a trilha é excelente. Ele fez um excelente trabalho em analisar quais trilhas que ele queria trazer pro jogo. Ele até fala que ele queria trilhas longas e variadas. Que quando você voltasse no tempo, elas dessem um efeito meio diferente. Que você percebesse que elas estariam voltando no tempo. Enfim, o visual também não é do Jonathan Blow, não foi ele que desenhou tudo. Também tem um artista que trabalhou com ele. Tem um artista, sim. Entendeu? Ele é o cara da programação e do gameplay. E assim, ninguém tira o mérito dele por isso. Porra, genial. Mandou muito que bem. Que é o que faz o jogo. Tipo, porque a arte. Primeiro que a arte do Braid não é, tipo, legal, combina com o jogo e tal, mas não é tão impressionante. E, tipo, podia ser uma outra arte. Pô, mas se destaca muito, cara. Eu não vejo algo assim, principalmente com jogos independentes de plataforma, em muito tempo, cara. São pouquíssimos jogos que eu vejo são tão bonitos do que. Já bem, o jogo é bonito, mas tô falando, podia ser mais feio que. Eu acho que mesmo assim faria sucesso. Porque o bom do jogo, que transforma ele num diferencial fodão, é o gameplay dele. Que, tipo, não tem nada igual no mercado atualmente. Eu tenho uma dúvida interessante. Não tem a ver com jogos independentes. Quer dizer, talvez até tenha, se você pensar que Portal, na verdade, se originou de um jogo de alunos, que era o Norbacular Drop. Mas, enfim, onde é que eu quero chegar? Portal, na minha opinião, é um jogo com um gameplay muito legal. Meio que pode ser um exemplo do gênero First Person Puzzle, se quiser. Só que, tem uma coisa. Eu acho que se não fosse pelo roteiro do Portal, ele nunca faria o sucesso que ele fez. Ele seria apenas mais um jogo com uma mecânica muito interessante, mas ele não teria o mesmo impacto na cultura. Olha, cara, eu vou concordar em parte, em tese, com você. Quando eu joguei Portal pela primeira vez, eu nem entendia o que o robô falava. Eu não entendi o que estava acontecendo. Mas eu fui jogando porque eu achava irado a ideia dos portais, de teleportar de um lado pro outro. E joguei, tipo, 15 fases. Óbvio que só as fases finais é que são realmente longas e difíceis. Mas eu joguei 15 fases sem entender o que estava acontecendo. Depois eu fui jogar de novo, fui ouvir o que o robô falava, achei irado, achei graça e ficou icônico. Mas eu acho que o que salva Portal é a jogabilidade memorável dele e os puzzles, assim, incríveis pra você resolver com gravidade e o caramba. Claro, sem isso você não teria Portal, mas eu também acho que sem GLaDOS você não teria Portal. Tipo, Portal não é um jogo indie, né? Não, eu só citei porque eu pensei nesse aspecto, mas ele veio de uma galera indie que foi contratada pela Valve. Ele tem elementos indies muito fortes, que são os elementos do puzzle, os elementos da jogabilidade envolvente. Eu acho que o Portal é um excelente exemplo, sei lá, de um dos melhores sonhos que uma equipe independente pode ter, porque era uma equipe de alunos, acho que da DigiPen, ou seja, de uma escola de jogos, e aí eles tinham esse projeto que era muito maneiro, que era o Norbacular Drop, e aí a Valve falou, olha que irado esse projeto deles, vamos contratá-los e chamá-los para desenvolver com o apoio de uma publisher, que também tem um vínculo muito forte com alguns jogos, alguns projetos independentes, que é a Valve, e ainda mais através do Steam, e vamos contratar essa galera para desenvolver o jogo deles. Você nota que o Portal, ele não é um jogo independente, provavelmente dito, porque ele tem esse apoio, essa grana aí da Valve, mas ele é um formato de jogo independente no sentido de que ele é muito menor do que qualquer outro dos jogos que vem junto com o Orange Box. Half-Life é grande pra caraca. Exato. Team Fortress exigiu uma grana absurda e é multiplayer, basicamente, que também, enfim, não é. Você não vai conseguir um jogo multiplayer super fácil, independente. Aí você vai falar, mas e Minecraft? Mas enfim. O Portal, eu acho que ele manda muito bem nesse sentido. Ele é um jogo bem pequeno, mas que foi encaixado com um pacote excelente e que tem uma origem independente. Entendi. Inovação. Não é só jogo independente que inova também, né? Peraí. Sim, sim. Vocês viram que o Regis Philzheimer declarou agora? Alzheimer? Alzheimer. Putz. Pega! Enfim, a Nintendo soltou um comunicado recente, pelo menos eu vi naquela Developer Magazine, que eles não querem os desenvolvedores de garagem. Eles querem desenvolvedores independentes. E isso deu algum problema ali que você, poxa, o que é o desenvolvedor de garagem e o que é o desenvolvedor independente? Não são a mesma coisa? O que eles estavam querendo dizer é que eles querem uma equipe compromissada, que esteja fazendo um trabalho de qualidade, sem publisher pra publicar, né? Sem todo esse financiamento externo. E eles não querem a galera soltando o jogo a rodo, como tem na Xbox Live Arcade. Entendi. Jogos assim, também, de qualidade duvidosa. O que também gera uma pergunta muito interessante, né? Como é que você, com uma equipe independente, vai conseguir ser de, virar de garagem para independente se o cara só quer contratar quem é de independente e você só vira independente ganhando experiência a partir de garagem? Cara, é que nem a oferta de vaga de estágio para candidato com experiência. Pois é. Como é que você quer um estagiário com experiência, cara? Não faz sentido nenhum isso pra mim. É verdade, cara. É verdade. Então, poxa, como é que eu vou ficar fazendo jogos, assim, melhores em casa se eu tenho que trabalhar pra pagar as contas aqui? Eu vou ter que ir lá me vender e fazer programação web, sabe? Exatamente. Como é que você vai fazer um podcast de qualidade se você tem que trabalhar, viver e jogar? Olha lá, nosso podcast é totalmente indie. Ou de garagem. De garagem. Tá, põe Franz Ferdinand ao fundo, então. Que eu tinha o maior preconceito com o termo indie. Eu lembro que... Ai, que susto, moleque. Eu achei que você ia falar que tinha o maior preconceito com o Franz Ferdinand, mas agora sim. Não, não. Que vai fazer muito sentido, né, cara? Eu tinha um maior preconceito com o termo indie. E eu lembro quando conheci o K-Logo. O K-Logo tem esse papo de jogos indie e tudo mais. E, cara, eu era... Top estranho, né, cara? Meu Deus, eu era um total ignorante nesse assunto. Até que eu ficava imaginando, cara, porque são aqueles jogos escrotos, aquelas pessoas escrotas que ouvem de músicas escrotas que devem jogar. E, tipo, pra mim era... Se eu fiz uma categoria indie, eu tô assumindo que lá eu vou botar jogos escrotos. Caralho, preconceito sinistro. Aquele pessoal que faz jogo ruim fica escutando o chiptune, né? É, mas aí fica lá ouvindo Franz Ferdinand jogando o Brain e lendo HQ. Europeia. É, lendo o gibi do Robert Crumb e do Joe Sacco. Vou te dizer que depois. E vendo filme do. Daquele cara Wong, não sei o quê. O Sabor da Melancia. Vendo filme iraniano. As Mas Links Negras da Arábia. E te dizer que depois eu tive que morder a língua depois que joguei NES Moves, joguei. É, eu não joguei Braid, mas deve ser muito maneiro. Eu joguei também. O seu dinheiro. Joguei Jolly Rover, um point and click muito. Ah, você gostou? Point and click normal, eu gostei. Maneiro, maneiro. Eu tava nessa conferência na GDC, né, em 2010. E aí eu tava sentado lá. É, na época eu não conhecia o Jolly Rover. Aí eu tava lá prestando atenção na palestra que ia começar. Aí eu escuto um cara do meu lado falando: Ah, e o que, que você faz da vida? Ah, eu sou desenvolvedor. Eu acabei de lançar um jogo de um cachorro que é um adventure game. Acho que vai pra lá no Steam. É o cachorro que fala, não sei o quê. Eu espero que dê certo. Aí eu, tá, o cara que faz jogo com o cachorro que fala. Espero que dê certo. Aí depois Jolly Rover. Eu, não! É, isso é tipo o maluco, né, que em 77 tava conversando lá. E aí, Jorge, você vai fazer o quê? Ah, fazer um filme aí dos caras aí, tem uns cabos de vassoura aí, que sai uma luz aí, no espaço. Umas paradas loucas aí. Ah, vamos ver se sai, vamos ver. Vou fazer um jogo de um robô que atira nos outros robôs aí. Mas é, vamos ver uns negócios aí, um joguinho aí. Isso, Mega Homem. Mega Homem. Qual o jogo, rápido, pergunta que eu quero fazer pro Mestre Splinter, qual o jogo independente que ele mais gosta? O jogo independente que eu mais gostei, Pô, foi o... do Mestre Splinter, triste. O Mestre Splinter jogou tipo 3 jogos indies. É porque ele teve um momento de confissão aqui, entendeu? Ele jogou tipo 3 jogos indies, vamos ver. Não, eu joguei todo o pacote que o Ilaps me deu. Menos o Braid. Não tava no pacote. E vou confessar, Samurott 2 é uma merda, Gish eu achei uma merda. Eu nem lembro mais dos jogos que tem. Olha, senhor Mestre Splinter, cuidado com essas palavras. O senhor é um formador de opinião. Mr. Robot é uma merda, mas eu gostei muito. São todos os jogos que estavam no pacote que o Ilaps me deu de Natal. O Rambo Indie Bundle? Isso, um bundlezinho que ele me deu de Natal. Tá. E agora, o que eu mais gostei foi NES Moves. Por mais que eu não acredito na... Ah, cara, sim. No replay dele. Eu acho que você joga uma vez, eu gastei 3 horas. Tá bom demais, foram 3 horas muito divertidas. Não vou ficar fazendo maratona pra ver se eu faço as fases mais rápido. Isso eu acho doença. Uhum. Cara, é mal te interromper, mas é isso mesmo. And Yet It Moves é sensacional. Tá lá entre um dos meus jogos favoritos, assim, de indie. E, assim, eu acho aquela mecânica genial. Tipo, eu acho que é um jogo puzzle muito maneiro e muito muito bem pensada. E o visual dele também é legal. O visual é muito maneiro, esse lance das texturas, cara. O cara pegou textura praticamente... Ele abriu o PowerPoint, colocou lá, fundo da... plano de fundo texturizado, pronto. Acabou, matou a pau. Cara, e mais uma vez, jogo inovador. A jogabilidade dele é muito inovadora, com o lance de mover o cenário inteiro em volta de você. Cara, você sabe por quê? A gente tá falando de inovação, você sabe por que o jogo indie ele é mais inovador? Você sabe por quê? Porque ele não tem o crivo. Você pega uma produtora que tá investindo muito dinheiro, ela vai acabar... Qualquer coisa que seja muito arriscado, de inovador, que ela não saiba qual vai ser a resposta do público, ela vai vetar, ela vai tomar decisões mais conservadoras. Quando você tá fazendo um jogo independente, que é o seu dinheiro, que é a sua vontade, você tem muito mais liberdade artística. Minha opinião. Não, é exatamente isso. Eu concordo plenamente com você. Mas eu acho que, além dos jogos indies terem mais liberdade pra ousar inovar, eles têm que usar essa inovação como a arma deles pra atrair público. Porque se você faz um joguinho de merda aí, de sinuca no iPhone, você não vai vender tanto quanto um Angry Birds, por exemplo. O LoL, o League of Legends, ele seria um jogo indie? Não. Que o Dota, ele começou de uma iniciativa independente, assim como o Portal, talvez. Só que era a partir da engine do Warcraft. Só que o jogo fez tanto sucesso, a galera começou a comprar o Warcraft só por causa do Dota. E aí, eventualmente, eles sentiram a necessidade de sair da engine, né? E eles criaram o League of Legends, que é... Mas aí eles arrumaram uma publicadora e tudo mais. Aí tem toda uma equipe lá. O que você citou foi exatamente o mesmo caso de um dos, sei lá, acho que melhores exemplos indies que há, que é Counter-Strike. Começou como mod de Half-Life. Eu queria perguntar isso pra você. O Counter-Strike foi feito por uns desenvolvedores independentes, ou foi a Valve que quis fazer um mod pra Half-Life, lançou, viu que deu certo pra caramba e lançou um jogo à parte? Não, começou independente. Counter-Strike era um mod de tipo assim, que nem hoje em dia você compra Half-Life 2 e aí vem aquele SDK que a Valve manda. Uh-huh. Usaram o SDK do Half-Life pra poder fazer o Counter-Strike. Fizeram com aquela estrutura multiplayer, tava dando super certo. Aí, alguns anos depois, a Valve foi lá e começou a lançar as outras versões que você conhece hoje em dia, como Condition Zero, Counter-Strike Source e por aí vai. O maior fenômeno indie que eu tenho escutado recentemente é Minecraft. As pessoas falam assim, quando é que vai ter o podcast de Minecraft? Volta e meia alguém fala isso pra mim. E eu até hoje não entendi direito qual é a desse jogo, cara. Não entendi ainda. Minecraft é um jogo de bloquinhos? Sim, sintetizando muito, muito no visual ele é. Mas em termos de mecânica ele vai muito além disso. Agora, na minha opinião, ele é muito mais um sandbox que tem alguns elementos de jogo, e ele se destaca muito por quê? Porque você tem a liberdade, assim como o Little Big Planet dá a opção de criar mapas, certo, fases, Minecraft dá a opção de praticamente criar qualquer coisa usando aquela estrutura de cubos. Então é tipo um Lego FPS sandbox. Tipo isso. Mas o Minecraft, o que você baixa, ele tem o jogo ali, que você tem que criar uma defesa porque você vai ser atacado de noite pelos creepies, alguma coisa assim. Entendi. São tipo uns zumbis que vão te atacar de noite. Então é tipo um Tower Defense, começa como um Tower Defense que vira um Lego que vai pra um FPS de sandbox. Tirando que a parte do Tower Defense ali é você armar a sua estrutura, fazer uma casa, um forte, construir armas pra se defender, preparar armadilhas, tudo isso usando o que o jogo te oferece. As pessoas compram o Minecraft pra ter acesso a todo o ferramental pra poderem brincar do jeito que elas querem brincar. Que aí deixa de ser um jogo, vira uma brincadeira e torna-se de novo um jogo a partir do momento que a pessoa começa a estabelecer umas regras, botar uns limites na brincadeira dela, né? Entendi. Virando uma espécie de modificação, né? Em cima daquela ferramenta. Agora, eu acho que assim, a experiência de Minecraft varia muito de acordo com o quanto você tá disposto a investir no jogo. De tempo, por exemplo. Eu lembro quando eu peguei... Tempo ou dinheiro de verdade? Não, tempo. Tempo. Tipo assim, o jogo é barato. Eu não lembro agora quanto que é, mas é barato. Não podia ser barato, não é. Você comprava, sei lá, Funny Monies pra usar lá dentro e... Não. Ele não é premium, não. É tipo, paga pelo produto e aí você tem acesso a tudo que ele te oferece, entendeu? Pois de 15 dólares. Eu não lembro. É barato, assim, não é nada sinistro, não. Mas eu lembro quando eu joguei uma das versões iniciais e, tipo, eu não tava afim de ler. Tem um outro jogo que o pessoal fala muito bem, que é o Dwarf Fortress, que exige, assim, uma quantidade absurda de informação. Esse jogo, eu sei que é jogo de gordo, cara. É muito... Porra, eu não jogo, cara. É, então. Mas, então tu não é gordo bastante, cara. Tem que evoluir aí. Não, assim, eu tinha muita vontade de começar a jogar. Eu vi umas pessoas falando, mas agora muito legais do Dwarf Fortress. Exatamente, não dá. É muita informação. Você tem que incorporar muita informação pra se envolver. No caso do Minecraft, não é muito diferente, não. Óbvio que é uma quantidade menor de informação que você tem que se envolver. E por causa do digamos, da comunicação da comunidade ali, eu acho que você acaba poupando muito desse esforço. Só que eu lembro quando eu peguei a versão inicial de Minecraft, e assim, você começa com uma picareta na sua mão e, tipo, um espaço aberto, né? Aí, cara, o que eu tenho que fazer? Na verdade, no jogo, se você, tipo, destrói uma árvore, você usa aquela árvore pra fazer um banco de um workbench, onde você pode pegar outros recursos e criar novas coisas. Desde cadeiras, até tochas, até ouro, até metal, até sei lá o quê. Só que assim... Metal! Só que eu não sabia de nada disso. Então eu tava, cara, o que eu vou fazer? Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a cavar o chão. Jogador de gumps. Jogador de gumps usou seus conhecimentos em regras. Não, eu percebi o que aconteceu. Eu fiquei cavando tanto que no final eu cheguei numa lava. Só que o jogo não me matava quando eu gostava nessa lava. E basicamente eu fui parar no fundo, só que eu não tinha feito um caminho pra eu subir de volta. Aí eu falei, pô, tá aí fora. Entendi. Cara, foi uma experiência meio frustrante com Minecraft. Então ele deve ser o sandbox no real sentido sandbox. Ele não te dá orientação pro que você tem que fazer. Você faz literalmente o que você tiver afim. Desde que você sobreviva à noite, porque tem os creeps lá que o Killer Asus mencionou. Ou sobreviva aos buracos que você mesmo cava, né? É. Minecraft pode ser considerado um MMORPG. É mentira? De certa forma, cara, é só você ver. Aí que tá, eu não tenho como te responder a seguinte dúvida. Mais de uma pessoa pode habitar a mesma área ao mesmo tempo no Minecraft? Não sei. Você vê outros jogadores ao mesmo tempo? Porque eu nunca vi nenhum vídeo de outras pessoas, de jogadores interagindo entre si. Mas eu já vi vídeos de jogadores interagindo no mesmo mundo. Tipo, um cara cria um castelo. E assim, um castelo irado. Senão um cara cria, ou que sai um vídeo e assim, você fica bolado quando você vê. Um cara montou com cubos a Enterprise, entendeu? Um vídeo você vê alguém vendo outra pessoa, né? Eu não vi, eu não vi. Também não, também nunca vi. Pode ter saído uma nova versão, posso estar por fora, mas eu não vi. Então eu fico pensando, será que é tipo, estamos habitando o mesmo mundo, mas não estamos nos vendo, interagindo uns com os outros? Não sei. Mas eu sei que dá pra você ir, tipo, pro mapa que seu amigo faz e entrar naquele castelo bizarro que ele passou 7 horas construindo, entendeu? Por aí vai. É. Estamos todos mortos, aí ninguém vê uns aos outros. Isso me lembra uma cadeira na faculdade que eu tinha que usar o Quest 3D pra fazer um joguinho. Ou qualquer aplicativo com Quest 3D. Aí eu tinha feito uma sala de chat virtual, onde os bonequinhos entravam e ficavam conversando com balõezinhos na cabeça. Aí eu falei, pô, vou implementar a ideia. Aí peguei, achei uma figura 3D de um aro de basquete. Falei, pô, agora tem assiste basquete, agora os bonequinhos vão jogar basquete. Implementei lá peguei uma boa bola de física, já vinha com uma bola de basquete, já vinha com a física toda implementada, só mexendo os parâmetros. Moleque, a bola de basquete só aparecia pra um cara de cada vez, moleque. Que raiva, moleque. Eu pensei que você ia falar. Passar uma semana, os bonequinhos conversam, quando um pega a bola some pro outro. E acabou, já era. Moleque, até que eu descobri que eu tava usando um objeto do tipo errado pro meu aplicativo. Entendi. Eu pensei que você ia falar, eu fui tentar inovar, usar um negócio ali, deixei todo mundo pelado. É por isso que eu respeito, cara. Por isso que eu respeito desenvolvedor independente, cara. Às vezes você... Uma coisinha assim, você passa horas pra resolver, porra, escrotão. Uma coisinha assim, né, tipo aquele bug que você fica irritado no jogo acontecendo. É, tem gente que não resolve, simplesmente joga, bota no jogo e produz. Às vezes, como você tem essa possibilidade de arriscar, você tem mais liberdade, vale mais a pena você focar num aspecto que tá funcionando, do que ficar horas e horas e horas tentando lidar com o problema. Conta aí das suas frustrações com programação no Yacht, Baer. LOL. Enfim. Fala um pouquinho. Caralho, então, você é que estimou, cara. Vocês dois, Scale Logan e Kinder. Vocês são desenvolvedores indies. Vocês são independentes. Pois eu acho que a gente ainda tá na fase da garagem, né? Mas... Eu deixo o Logan usa as camisas xadrez e eu uso All Star. Então somos indie em certa forma. Então fale-me um pouco do seu jogo que vocês desenvolveram e como foi a experiência de desenvolver o jogo. Cara, foi a gente primeiro jogo que a gente ia realmente meter a mão na massa, fazer alguma coisa interessante minimamente interessante. A Java foi a linguagem utilizada porque a gente estava numa proposta lá que é o Gamerama e todo mundo ia usar, ter as mesmas condições de trabalho ali. É, a ideia do Java é que você tem várias implementações da máquina virtual, então basicamente ele pode rodar em qualquer lugar que tenha sido implementada a JVM. Entendi. A gente começou fazendo todo aquele processo do game design, discutindo, falando, cara, isso não vai rolar num espaço pequeno, isso dá. Lima aí, que tá muito grande, até a gente ter o primeiro exemplo de uma imagem se movendo na tela. Começamos bem de baixo mesmo. Era a primeira experiência ali de todo mundo. E muita bateção de cabeça, procura, lê livro, vai na internet achar alguma solução pros problemas que a gente teve. Tinha hora que a colisão não tava funcionando como a gente esperava, não sabia se era erro do motor que a gente tava usando, se era erro nosso. E eu acho que um dos maiores problemas era a gente conseguir se focar. A gente ia chegar e falar, porra, vamos sentar e vamos fazer isso. Será que esse problema não é porque tem um chefe na sua cola gritando assim, must be done, 9999. Será que esse problema não é porque vocês fizeram em Java em vez de Python? Tenho fé, hein? Mas você acha que o desenvolvedor independente, ele não tem aquela um pouquinho mais de liberdade nas costas de não ter uma pressão do investidor ou de um chefe gritando que ele precisa fazer pro tempo, pra hora? Essa liberdade. Mas ele tem outra pressão, né? Isso é muito ruim, cara. Eu achei essa liberdade nociva. Terminar minha pergunta. Não terminei. Você acha que ele tem essa liberdade e isso pode vir a ser um problema pra ele conseguir lançar o seu jogo? Cara, com certeza foi um problema. Eu falo até hoje que se o K.O. Logan não tivesse marcado em cima da gente, ficado fazendo as cobranças dele, marcando reunião na casa dele, oferecendo filme e pipoca, Mas olha, veja só que viadinho, cara. É o bom. Eu queria muito que meu chefe falasse assim pra mim, pô, vamos lá, faz seu trabalho, cara, vamos lá em casa, ver um filminho, comer pipoca, fazer o trabalho. Isso, quer que seu chefe faça isso, desejo, cara? Né? Quer que o chefe te leve pra ver filminho? É isso aí. Vamos ali ver o filme novo da Jennifer Aniston. É que sem compromisso, né? Levar é isso aí. Quando tu pega aqueles Blu-ray lá na Globo, tu fica doido, tu já fala, não quero ir lá ver com você, deixa eu ir ver com você. Exato. Esse Blu-rayzinho. Eu gosto de gordinhos. Que diversão. Man, boobs. Bom, aí a gente finalmente conseguiu se reunir, trabalhou, virou noite fazendo os crunches pra terminar e lançou. Ficou aquém do que a gente esperava, mas eu acho que de certa forma foi o... Esse aquém ainda foi alguma coisa que a gente pôde tirar muito proveito, né? Ué, o WordPress que... tá falando ou não? Exatamente. Ah, por isso que ficou um lixo. Aí, essa foi linda, hein? Cara, eu acho que assim... Olha só, cara, eu não jogo jogos que tem 42 fases, cara, eu acho muito pouco. Que lapso. Eu odiava aquelas 42 fases, a gente não mudava nada, nem a cor do fundo. Não, então... Tentava aí, mais a gente, coisas que a gente errou, entendeu? Coisas que a gente deveria ter melhorado. Mas a musiquinha é irada, moleque. Aquela musiquinha é irada. By K.O. Logan. Yeah! Ele fez a música, K.O.? A música que toca durante o jogo, sim. A música de entrada. Ele compôs. Então, é boladão da composição. Eu e meu sintetizador. Aí. Não, eu não sou boladão da composição. Ele fez com xilofone. Mas é divertido. Músicos indie. Botar placebo pra tocar. Eu conheço um cara que tem um amigo que já ficou com o baixista do placebo. Caralho, o cara é homossexual aí da placebo, né? Mano, entrelinha, leitura de entrelinha, o cara que. Sério mesmo, daqui em diante mantém esse tipo de informação pra você mesmo, cara. Preconceito. Eu não gosto de homossexualismo. Pensando mais uma vez. Cuidado, hein? Cuidado porque saiu um app no iStore esses dias falando de curar o homossexualismo e nego caiu em cima. Então tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco vai cair em cima do podcast. Saiu um app pra iPhone que cura o homossexualismo? botão que demanda um chá. Você não tem até uma dessas causas aí no Facebook é pra exigir a retirada da App Store. Tem uma pessoa que a gente conhece aí que tá apoiando a retirada. Ficou ouvindo no iPhone assim, 5 horas de incesto. Tá deixando a mesma coisa escrota. Cara, olha só, as pessoas têm que ter a consciência de que pros homossexuais a homossexualidade é boa. E pros heterossexuais também. Porque vai sobrar mais mulher. E o homossexualismo nos games? Isso que já foi. Não. Esse é pra outro dia. Podcast errado. Podcast errado. E tem também a questão da distribuição digital, né, senhor? Que dribla uma série de... A distribuição digital dribla uma série de dificuldades aí na distribuição. Você tem, por exemplo, o espaço de prateleira. Se você lança um jogo hoje, você tem o cara que lançou o Dragon Age 2. O cara tem um mês com o jogo dele, com os displays dele lá aparecendo Dragon Age 2, compre agora. Porque daqui a um mês vai sair, sei lá, o Batman Arkham City e eles vão trocar os displays pelo do Arkham City. Assim como no começo de fevereiro, no meio de fevereiro, eram os displays do Marvel vs Capcom 3 e agora são os do Dragon Age 2. Então esse espaço de prateleira morre. É uma coisa importante quando se trata de venda física. Claro que hoje em dia a venda pela internet é um negócio que ganha um espaço muito maior, mas a venda física, né, responde por um percentual razoável de venda, pelo menos nos mercados mais evoluídos como os Estados Unidos. Outra coisa é que você promove o efeito de cauda longa. Cauda longa é aquela coisa lá daquele... Não fui eu. O troco. Você provoca não cauda longa. Não fui eu. Sei que não foi você, cara. Eu tô vendo. Eu não vi quem foi, mas eu sei que não foi você. Você tem a cauda longa e você também, você fica com mais, retém mais parte do dinheiro, já que os publicadores têm que levar parte deles e eles levam 17% do preço de varejo de um jogo. É isso aí. Cara, agora que você falou de distribuir... Ih, viado. Distribuir viados? Não, mesmo, galera. Homossexualismo é no outro episódio. É no WoW, outro episódio. Agora que o Ilapso falou da distribuição digital, isso acabou me acendendo uma lâmpada aqui. No mercado de jogos... Aqui também, cara. Você tá sem luz aqui em casa, voltou agora. Nossa. Enfim, no mercado de jogos de RPGs independentes, a gente tem visto uma crescente... um crescente retorno às origens do RPG, tanto na parte do old school, quanto a venda em caixas. Tanto que nós temos aí o Busca Final, sendo vendido em formato de livro, vai vir com alguns brindes na caixa. E tem o Old Dragon, que já saiu, já venderam suas caixas, é muito, muito interessante. Isso não é propaganda, eu não faço parte. Muito bonito. É brasileiro esse Busca Final aí? Os dois, Busca Final e o Old Dragon. Eu tenho a caixa, posso mostrar uma aventura pra sacanagem. Gente. Sacanagem, por que essa galera do Old Dragon aí não botou um nome brasileiro também, em português? Dragon. Não, peraí, o cara do barril aqui se propondo pra fazer a parada e a gente aqui não vai aproveitar, pô, mestre aí pra gente. Demorou. E isso é uma coisa assim que eu até pensei agora durante essa gravação, que eu falei, porra, se nego tá fazendo essas coisas de vender em caixa, fazer o jogo com aspecto retrô e vender em caixa, por que isso não pode acontecer também? Só pra dar um revival, tipo o LP, nesses jogos independentes. Se eu vou fazer com estética 8-bit, uma coisa mais old school, retrô, por que eu não começo a distribuir o jogo em CD, já que tá se tornando uma mídia antiga, ou mesmo em disquete? Entendi. Fita cassete, se você quer ficar com extremo. Cara, first question, CDzinho. isso aí já parte pra uma outra questão, que aí realmente você começa a mexer com mídia, você começa a mexer com prensagem, fica um negócio mais caro, né? Você tem que mexer com toda a logística do negócio. Agora, eu acho que é um jeito interessante dos caras ganharem dinheiro em cima da encomenda, mas pra fazer assim com tiragem pequena, o cara tem que ter uma pré-procura, tem que ter uma demanda realmente razoável, né? Pra se dispor a isso. Como foi o Pier Solar, que acho que é um dos grandes exemplos de de jogos independentes pra consoles, que foi lançado recentemente pra Mega Drive. É, eu ouvi dizer que ele é muito bonito. Senta lá. Né? Tá ótimo. É porque depois vocês têm que ver o unboxing do Killer Asus sobre o Pier Solar. Kinder Asus? Kinder Asus. Alguém? Mas, além disso, essa distribuição digital, você promove jogos mais arriscados, né? Porque você não tem lá o cara costas quentes dando dinheiro por trás e... Por trás pega mal. Os costas quentes? Costas quentes dando dinheiro por trás, né? Você não tem lá o pica grossa. Não, também pega mal. Você não tem lá o cara fodão injetando dinheiro, também pega mal. Dando o dinheiro e te mandando fazer também isso pega aqui. Mal. Então, também pega mal, assim. Fornecendo dinheiro. fornecer parece que é drogas, né? Cara, é impossível pro usuário, né? Pagando bem, cara. É, pro usuário, né? E aí você consegue promover jogos mais arriscados, né? O cara vai e arrisca mesmo, né? Porque já que ele não tem nada ninguém pra fazer, não faz isso não, seu filho da puta. Então acho que isso aí é uma coisa muito importante. A Microsoft também, que o pessoal fala que a gente é sonista, mas a sonista, parece que eu falei acionista. O pessoal fala que a gente é sonista, mas a Microsoft aí tem no Xbox Live Arcade uma espécie de selo lá pra promover jogos independentes, né? Foi até assim que o Castle Crashers apareceu lá uns 3 anos atrás, bem antes de ir pra PSN. Cara, Limbo, Braid, diversos jogos indies têm destaque vários maior jogos na live. É verdade, é verdade. Bom, não se esqueçam que a live também tem aquela sessão que é específica pra jogos, porque esses aí são distribuídos pela Xbox Live. É, você tem aquela sessão que é, acho que é Community XNA Developer, agora esqueci o nome, que eles chamam realmente de Indie Community, e aí você tem pessoas que desenvolvem jogos em XNA, e se você paga uma assinatura pro Developer Club, você já pode botar os seus jogos, teoricamente, na Xbox Live. É tudo a rede do Xbox, não vai ter o mesmo destaque, nenhum Castle Crashers da vida, mas o seu jogo tá lá. Tem um jogo que eu acho muito engraçado, que é Try Not to Fart. E aí, tipo, é um cara numa conversas muito normais do dia a dia com as pessoas, e você tem que ficar apertando vários botões pra ele não peidar. Cara, que defeito, cara, que defeito. É o cara, é um cara que faz dieta de proteína, né, provavelmente, né, no trabalho. Eu devia ter proposto isso pro orientador. Porra, cara, porra, que merda, hein. E aí, tipo, você perde, aí sai aquele peido, aquela nuvem verde, né, a pessoa, caraca, não sei o que, vê aquele comentário engraçado no meio da conversa, sabe, é maneiro. Mas aí, não tem a segunda parte do jogo, que é assim, se você, já, beleza, tu não conseguiu evitar de peidar, peidou, aí não tem a parte do fingir que não foi você? Não, tipo, saiu, esse jogo não, mas é sequência. Porra, tu tá com a mão amarela, hein. É, porra. Yellow Hand, bota a mão no bolso, assim, na hora, né. Porra, dá a volta pelas, vai pro outro lado da sala. Mas que mão porra, amarela. Tá aqui, mas que mão amarela, o senhor peidou o seu filho de uma puta. Mas o Elapis, foi mal, comentando muito breve, muito breve, sobre a questão de distribuição digital, que é o seguinte, ainda bem que existe PayPal, porque se você for pensar em distribuição digital no computador, sim, tem o Ramon de Bando, que é uma iniciativa excelente, beleza, mas o que você riu, Bé? Ô, que liderados. Que parece que você falou pra Bel. Eu não entendi nada do que você falou, cara. Tá bom. Cara, peraí, você tem medo de falar PayPal? Pode falar PayPal aqui, cara, ninguém vai te sacanear pra fazer isso, não. Como é? PayPal. PayPal. Eu pago em PayPal. PayPal. Eu pago no papel. Eu quero chegar. Só um comentário muito rápido. A Valve tem um monopólio muito sério. Quando você fala de display no mundo físico, você também tem o display e o poder que a distribuição digital tem no mundo virtual. Então a Valve também decide quem tem destaque e quem vai ganhar desconto naquela semana. Se você tá com desconto, você vai ganhar destaque. Ainda bem que existe PayPal, sei lá como vocês queiram chamar, e o Humble Indie Bundle. Mas por que tem o PayPal a ver com isso exatamente? Porque no PayPal você pode ter uma pessoa que lança um jogo num servidor e fala, ah, você quer o meu jogo? Pague diretamente para mim. Essa pessoa não tem que estar na plataforma Steam pra poder receber, entendeu? Não existe um intermediário Valve. Então você já paga direto pro cara. Foi assim como o Sleepy's Death foi vendido. É assim como você pode pagar o Rambo Indie Bundle. Enfim, outros jogos são vendidos dessa mesma forma. Só que a vantagem é que você não tem intermediário ali roubando a sua atenção e seu dinheiro e o marketing. É, agora porque essa... Não, pode falar. É porque esse espaço de... O espaço de prateleira virtual é ainda mais poderoso do que o espaço de prateleira físico, né? Porque é mais barato, atinge mais pessoas e ele é mais nocivo aos seus olhos e ao seu bolso. E o Rambo Indie Bundle agora ele foi aceito. As duas versões foram aceitas no Steam. Você pega o código que eles te deram e você ativa os jogos no Steam também. Ah, mas eu dei tanto dinheiro pra esse Humble Indie aí, eu ajudei tantas criancinhas aí que eu peguei o meu link pra participar todo mundo. Todo mundo tem essa porra desse Braid aí que eu comprei. Ah, paguei $20 nessa porra, vai todo mundo. Foi um mundo centavo cada bundle. Ah, todo mundo aí joga essa porra. Vai, todo mundo tem que jogar Braid, cara. É isso. Porque desses vamos últimos jogos. Vamos terminar o hora de terminar a felicidade do programa. Chegando ao final da nossa edição 36 do Eu Gosto de Jogos e Diversão, terminando mais uma vez, mais uma edição. Tivemos hoje a participação Cine Quanon de Killer Asus. Killer Asus, eu gostaria que o senhor deixe o seu telefone para contato e o seu horário de atendimento, por favor. Eu estou escrevendo num papelzinho e vou depositar nessa calça. Exatamente. Que o Logan. É o Baby Lapso falando, e Lapso bêbado. Eu tava tentando inventar a Marília Gabriela, mas eu não sei. Que o Logan, o senhor, por favor, faça aí o seu marketing pessoal. Ludobar. Excelente, é o quê? Peraí, rapidinho. Você quer falar do pizza frita, não, Bruno? É, fala do pizza. Poxa, tudo bem, então podem. Foi o que eu pedi pra você falar. Mas ele falou. Mas quando você falou telefone e tal, eu falei, cara. É, assim foi uma metáfora. Informação, entendeu? Não passou. Fala assim, eu sou um cara bem legal, pena que eu não posso ver mulher, eu escrevo no... Se eu ter uma, eu já peço pra baixar. Ela quer parar, eu não quero. Quem gostou dessa voz sexy, pode me visitar no pizzafrita.blogspot.com .com, que nem... /.com E lá você fala o quê? Fala sobre as merdas da vida de um aventureiro aqui no Rio de Janeiro, nessa Brasília. Pois é, eu falo das aventuras de um engenheiro de computação, nesse mundo de cão, tentando sobreviver apenas com o meu salário da Capes. E sobre as coisas que a gente faz na vida, como comprar games indies e all that shit. E é isso aí. Sabe que eu simpatizei com essa tua história? Engenheiro de confundido. E Lápis vai fazer um blog agora, pizza cozida, pra poder falar sobre isso. É, boa, garoto. Boa, garoto. E o Kyo Logan, que vai agora fazer aquele jabá que vocês já estão cansados de ouvir. Não, só pra quebrar toda e qualquer expectativa, eu vou falar: mais vale um jogo no pendrive que milhares na sua cabeça. Putz! É o lema do Indie. Caraca, muito bom, gostei. Não entendi. Não, deixa eu fazer meu jabá então também. Eu tenho um site aí. É site. Pivot.com, pivot.com. Lá você vai ver altas fitas de baixa periculosidade. O que já foi vai ser tá sendo no meu currículo. Só isso. Inclusive o seu Lattes, que eu já visitei. Inclusive meu Lattes, que eu troquei de foto porque falaram que eu tava com uma foto muito fanfarrona. Aí eu tive que trocar. Acessem vagrantbard.com. Lá vocês vão ver todo aquele blá blá do Keio Logan, que é muito maneiro. E me vejam falando blá blá blá também, né? É legal que no pivot.com você pode dar um subscribe to feed, né? Deve ter altos feeds irados que devem cair todo dia, né? Moleque, tem altos feeds irados. Pra você ter ideia, eu comprei esse domínio em julho. Eu fui fazer o site semana passada, sei lá, mês passado. E inscreva-se no canal. Qual é o canal, Keio Logan? Vagrant Bard também no YouTube. E muita inovação, é muita criatividade o nome, cara. Uhul, acompanhe o Ludobardo e eu sei que eu estou atrasado. Ludobardo tá aí de chapeuzinho, fumando, coisa feia. É, mas eu dou um game over, então. Cara, você tava fumando de verdade naquele negócio? Não. Ele fumou que nem criança de 15 anos, assim, botou na boca, soprou. Não, mas é porque eu realmente não gosto de fumar. É, não é que eu tenho um problema. Que bom, né, cara? Que bom. Não, mas ali pro vídeo eu devo confessar que foi, infelizmente, mera encenação. Cara, depois, tipo, imagina sua mãe abrindo a porta do seu quarto, pegando você fumando e você fazendo sinal de ok pra ela. O seu sinal de ok. E o pior é que o quarto ficou fedendo a charuto também. Porra, É o que acontece geralmente quando você acende um charuto num cubículo. Não esqueçam de mandar seus e-mails, críticas, sugestões e porradas para eu gosto de jogos @abaixofrentesoco.com. Mas e meu jabá. É verdade. Vai, fala aí, mestre Frente. Vamos lá. Ritmo. Demorou. É ritmo de festa. De festa. Tem um metro e macho. Macho Man. O mestre Splinter tem 1,75m mais ou menos, uns 80kg, assim na balança do Ronaldo. Ele tá solteiro. Meu, porra, tá na pista pro balanço e pro negócio. Tá na então pista. Você, garotinha, então você, garotinha juvenil, entre 17 ou 16? Entre 17 a 25 anos, moradora do Rio de Janeiro, preferencialmente Zona Sul, porque ele mora no Leblon, bairro perigoso. Meu, perigoso, que você, quando estiver passando pelo Leblon, você pode ver o Mestre Splinter, garoto. E se você ver, já era. Você vai tomar um tiro de 38 no seu coração que vai perfurar e vai falar: meu irmão, esse é o cara que eu quero que seja o avô dos meus netinhos. Pensando no futuro. filme mais longe. Antes da menina chegar no Mestre Splinter, vai ter que passar pro Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael. Puta que pariu. Exatamente. Exatamente. E além disso, ó, menina juvenil, você fica sabendo que o Mestre Splinter é um cara que anda no meio da rua e passa uma menina aleatória, loura, olha pra ele e olha assim pra ele e fala, desculpa. E ele olha pra ela e diz apenas, como diria aquele cara do Chaves, duas palavras. Te perdoo, Hector Bonilla Style. Caralho. Mais alguma coisa adicionar, Mestre Splinter? Não, eu ia fazer o jogo. Fala do seu site. Cara, meu site? Porra, não tem site não, cara. Baixofreitosou.com. Baixofreitosou.com, né? Valeu. Não tem site não, cara. É BR Turbo, é site. Na verdade, qual é o teu ID lá no StarCraft, pra quem quiser te desafiar e tomar um... É Geocities. CJB.net. HPG. www.baixofreitosou.com.cjb.net. É pro Zip, moleque, da Globo a parada. Na verdade, foi dormir já há muito tempo, cara. Deixou os caras. Antes de inimigo, a gente podia ser incubado na Globo, né, cara? Pois é. Ah, o termo incubação. Você quer levar uma incubada aí, cara? Vai jogar Minecraft, moleque, então. Da Globo, moleque. A Globo, a gente vai perder o teu. A gente vai perder a independência, cara. A gente vai poder ser mais indie. É verdade. É verdade. Vocês querem uma publisher? Eu quero a Globo. Quero a Globo. Ou a LGX. Não se esqueçam de seguir a gente no Twitter. A galera tá sendo. Estamos crescendo. Vamos virar uma megalópole. E é isso aí. Caralho, essa é pior. É o maior encerramento de todos os tempos. É isso aí, galera. É, até semana que vem. Valeu. Tchau. Faz. Excelente prazer. Da PSN, afinal. Excelente prazer. Opa, PSN agora. Carlos Pivoto, meu. Pode adicionar. Que louco. Você gosta de jogos de versão? O quê? Eu? Não. Eu gosto de jogos de versão. É tipo o Arthur, que só ajuda os developers, só que foda-se, não joga o jogo. É verdade, é verdade. Isso, tipo quem? Tipo quem? Sai do meu podcast! Sai do meu podcast!